音没发出去。 4, 2, 1, 2, 0. Thank you. 4, final do ano zero. Brasil 4062, Paulo Alves 5. Liga via Alfa, Juliette. Eles dois com 2, Romeu, parte 3. Alfa Kilo, 2, Romeu, parte 3. Intuition, Number 7, Charlie Project. chama Recife, com 283 Caldeira, 5 alternado, 1253 1.

local, saída de São João, número de voo 340. 340, na salva, quando possível eu vou direto, então eu vou lenda. Obrigado, lenda, obrigado. Obrigado, obrigado. identification. Good evening, clear to Juan Ferraz, Tennessee, Kepler, 050. Thank you.